Microsoft. Da rotatória, reporte quando pronto para descida Índia November Alpha. Escuta, seu padre, obrigado. Azul 4298. 4 milímetros marcado externo, completo final, chame a torre no 86. 86, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4298, 2 milhas do externo. Azul 4298, mantém aproximação, aguarde pista livre. Você escuta 4298. Sam 3663, Solo 36, Solo 121, décima 9, bom dia. Décima 9, bom dia. Azul 4298, livre pouso, vento 100 graus, 122. Livre pouso, azul 4298. Utilizado táxi via Alfa, pátio de cargas, para o portão 4, gate 04. Afirmativo, Alfa, pátio de cargas 04, ao portão 3663. Delta, reporte 20 milhas em Salvador. Mike, Eco Delta, copiou o controle? Papapá, Mike, Eco Delta, copiou o controle? Paulo, o... Abaetec 4861. Bom dia, Abaetec 4861. Tá pronto pra cópia, pra Guarambi? Positivo, senhor, tá pronto pra cópia. Ok, tá autorizado, Guarambi, uma centena, Whisky 42, aerovia, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP, o controle 1-9 decimal 8, e o transponder é o 5-1-5-3. Positivo, autorizado, conforme uma centena, para Guarambi, a 42. Decola da terra com curva esquerda, Momo VATAP. Transponder 5153. Vai chamar quando para o sondamento VATAP. Obrigado, senhor. Cara, chame quando pronto a BD 4861, né? Solo Gol 923. Gol no 923, está pronto para a cópia Guarulhos 360. Afirmativo. Sim, está autorizado, Guarulhos 360 nível. Via Peruísque 50. Até o destino, decola da 1-0, com a primeira curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Bidev, para interceptar o Peruí 50, controle 119 decimal 8, acione 5146. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Uis 50, decola curva direita da El Leda, depois DCT Bidev. Aciona 5146, controle 198, voo 923. Correto, o 1923, chame pronto para puxar e acionar. Chamarei, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4298, livrou a pista pelo Foxtrot. Bom dia, Azul 4298, continue o táxi pela Alfa, pátio 3, pátio de cargas, e reporte para ingressar no pátio principal, aguardando o gate 8. Ah, ok, então via taxiway Alfa, pátio 3, que é o de carga, e reporta antes de entrar no pátio principal, Azul 4298. Correto. O filme está efetuando desvios, Índia November Alpha. Sobre Índia November Alpha, curva à direita para o A1180. American 980, established localizer 10. American Airlines 980, contact sinal Salvador Tower 118, decimal 6. 118, 6, 1, see ya. É o Gol no 435, tá no 05. 7, o Gol no 435, aguarde só um instantinho para iniciar no 05. Tem uma Embraer da Azul que está ingressando agora no pátio de cargas e vai prosseguir para o gate 8. Após o Embraer da Azul livrar o êxito do procedimento aí de pushback, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi, o Gol no 345. Bem, espera a aeronave da Azul, pode iniciar no 435. O Azul 4298, prossiga o táxi em frente para o gate 8. Ok, prossegue o táxi em frente, entra no pátio principal, gate número 8, Azul 4298, tá? Como ainda não vem Beralfa na escuta de controle? Enter. Salvador, SMS 6225, centro de informação hotel, autorização para Brasília, nível 340. Gente, Oceania 6225, está autorizado, Brasília. O nível é o 320. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Nidissa, November Índia, Delta Sierra Alfa, Nidissa. Após Nidissa, DCT Puído. Após Puído, ingresse na Upper Whisky 10, prossiga até Formosa. Após Formosa, DCT Brasília. O controle 119, decimal 8, acione 5156. 5125, autorizado Brasília, no 320, decolo da 10, por defesa, será bom, transição crítica. Pode ir para DCT Puído, segue a polícia no 0 até Formosa, depois DCT Brasília. 5198, no controle 5156, na forma 6122. Ok, o 6225, só não compreendi o nível. Corteje novamente o nível autorizado. 3, 2, 0. Ok, tá correto. Chame pronto para puxar e acionar no gate 1. Para o pushback, acionador do passarelo 2223. Gente, o passarelo 2223, devido à restrição visual, coordene com a sua equipe de solo, após o Embraer da Azul parquear no gate 8, inicie na remota 14, em coordenação e chame para o táxi. Coordenação com o solo, vai chamar para o táxi. O Azul 4298 está na escuta do solo? Azul 4298? Afirmo, na escuta do solo, acabou de parar totalmente no gate 8. Ok, obrigado, tenha um bom dia. Gata já. Passarei 2223, autorizado por Chester na Ishan Taxi. Weber Alpha, agora direita 190, na prenda rotatória, reporte rotatório. Embraer 745 na passarela, iniciando o pushback à retaguarda, ok? Sim, você vai manter. Grand American 98, cleared the runway, we're going to gate 11. American 980, good morning, clear taxi via Alpha, and left turn on the first intersection, Kilo, via Kilo, join on apron 3, and expect to join on apron 1, gate 11. Okay, we're going to take this first turn, join Kilo, the apron 3, apron 1, to gate 11, American 980. Salvador, é o Chanel 63, eu não vou transmitir a informação. O Chanel 63 no nacional identificação, autorizado e chegada BONF, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 1003, 4 mil na chegada BONF, 63 no ano. Taxi 143-37, a bordo 2h30, alternativa Aracaju. Chegou no 435, autorizado táxi à direita, via Juliette e Alfa no ponto de espera, chame a torre 18h30 e o ajuste é padrão. Boa viagem, vou no 435. Juliette, Alfa, espera aquela torre, obrigado, 435. Média November Alpha, contato radar perdido, radial 360, 32 milhas norte de Salvador. Gente, Alfa Vitor Juliette, aguarde para decolagem. Gente, pode confirmar para o modinho 36, está na posição nós? Coordenação com o pessoal do solo, como para saber se o passageiro liberar a retaguarda para iniciar o pushback? Comandante, infelizmente não vai ser possível, porque eu tenho um Boeing 757, está ingressando aqui no pátio 3 e vai prosseguir para o portão 11 após a saída do passageiro. Você só vai iniciar o pushback após o parqueamento do América no portão 11, ok? Ok, então, vou mandar a satisfação para o passageiro, muito obrigado. A previsão é mais ou menos uns 3 minutinhos. 54 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 20. Ok, passarei do 2223. Autorizado táxi pelo BAT, Juliette, Alfa, ponto de espera, 0 no 0. Chame a torre 186, o ajuste é 1-0 no 3, boa viagem. Juliette, Alfa, ponto de espera, 0-0, 1186, muito obrigado, bom trabalho. American 980, do you have inside the track on taxi at your left? Yes, we see the aircraft, American 980. Okay, give away the traffic, Embraer 145, after clear, going to gate 11. Okay, we'll give away, then taxi to gate 11, American 980. Gate Guardião 06 vai decolar com proa do farol de Itapuã, vento 1,0 graus, 08 nós, reporte fora do sol. Informa o tráfego, Charlie 150, decolando agora da 17. cruzando a vertical da cabeceira 2, da cabeceira 35. América já ingressando no pátio principal, após o parque, o parqueamento do 757 no portão 11, inicie no 9 e chame para o táxi. Assim, mas eu não estou observando a aeronave estrangeira que está chegando no aeroporto, e assim que ela passar na nossa retaguarda, a gente vai iniciar o pushback, iniciando o nosso voo, 9136, obrigado. Nada. Salvador, bom dia, 223, a passageira, pode esperar pronto. Passaredo 2223, ali mantém no zero. Eu mantei. Romo 435, decola aos 49, controle 119, decimal 8. Formou tráfego na ingressão no mil pés no corredor visual. 98, vai chamar o 435, bota. Alfa Vitor Juliette, decolou 5-0, autorizado cruzamento do campo, aguarde transferência. Autorizado cruzamento do campo, aguarde Juliette. Autorizado, submantém o nível 220. 220, conforme autorizado, 435. Papa Romeo India November Alfa, contato radar restabelecido, radial 360, 27 milhas norte de Salvador. Solo Gol 923, pushback acionamento. Gol 923, inicia de imediato. Negativo, só mais um minuto, está encostando o trator do pushback aqui. E aguarde só um instantinho para iniciar o número 12 aqui. Ok. Salvador, muito bom dia, CNE 6312, com hotel 370 Recife. É 6312, eu tenho autorizado aqui o 350, o senhor aceita copia ou aguarda coordenação? Aceita. Ok, o Oxenem 6312, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, decola da 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 19.8 e o transponder é o 5160, e aguarde só um instantinho para o cotejamento. O Gol no 923 já conectou o trator? Afirma, sim. Autorizado puxar e acionar no gate 6, chame para o táxi. Iniciando no 6, chame para o táxi, obrigado. Salvador 119.8. Salvador 119.8. Passarei 2223, forma tráfego, que cruzou agora o campo, afastando rumo nordeste, mantendo 1.000 pés. Livre decolagem, vento 100 graus, 909. Gente, iniciando da 1-0, passarei 2223. Papa Tango Alfa Vitor Juliette, mantenha 1000 pés, condições visuais. Corredor forte. Alfa Vitor Juliette. Sim, Alfa Vitor Juliette. Passarei 2223, decola ao 53, controle 119, decimal 8, bom dia. 19.8, bom dia, bom trabalho. Controle, muito bom dia, passarei 2223, saindo agora. Passarei 2223, contato radar na decolagem, prossegue conforme autorizado, submantém o nível 260. 260, conforme, passarei 223. Apro 205, de informações, o chinelo 639. Ciente. tem 18.62. O ajuste é padrão, boa viagem. A gente vai seguir a nave da Gol, Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre em 18.6, ajuste padrão. 9136, bom dia. Tá curvando à direita. Gente. Gol no 435, submantenha o nível 220, chame Centro Recife, 133.25, alterno 125.1. 33.25.25.1, obrigado. Olho 06, final, voltando aqui. Guardião 06, frequência livre. É. Romeu India November Alpha, curva esquerda para o 185. Para o táxi, Gol 923, POB 113, autonomia 13:40, alterna Galeão. Gol 983, táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, torre, o ajuste é padrão, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, ajuste padrão, obrigado amigo Zé. Chané 63 no 1, 4 milhas de marcador externo, completo final, chame a torre no 86. Salvador é o Chané 63 no 1, na final do F3. Chané 63 no 1, livre pouso, pistão na 0, vento 1 no 0 graus, no 0 nós. Repouso no 0, Chané 63. Patango Alfa, Vitor Juliette, confirme a altitude que mantém. Recebo no 1.500 pés. Alfa Vitor Juliette, desse mantém o nome 1000 pés. Estou recebendo no 1500 pés. É o 340, via Peruísque 50 até o destino, decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El Leda, e após Leda DCT Bidev, vai interceptar o eixo da aerovia, controle 119.8, acione 51. Autorizado, Guarulhos 340, via Peruísque 50, decola 10, primeira curva à direita na Dael. Pós Leda, voa direto Bidev para enviar senhor ouvindo. Responde 5-1-5-1, controle 19-8, TAM 3663. Correto, 3663, e chame para puxar e acionar. Tá pronto, pushback acionamento no 04. Ok, tá autorizado e chame táxi. Chamará para o táxi, o 3663. Pushback acionamento no 6225, chame. Alfa Vitor Juliette. O gate 1, devido aeronave da TAM, vai no gate 3, no gate 1, melhor. Qualquer posição no gate 1, devido à aeronave da TAM, vai iniciar agora no 4, ok? Ok. Alô Salvador, muito bom dia, 35221, autorização. Espera da conquista nível 180. O 5221, eu tenho autorizado o nível 200. O senhor aceita e copia ou aguarda coordenação? Meu irmão, copio 207. Paciente da informação, hotel, 5221. Ok, está autorizado, vitória da conquista. O nível é o 200. Decola da 10 com curva à direita. Subida gole. Gole Eval. Eval DCT, o destino. 19.8, controle. E eu transpondo ao 5167. Vai a linha manter tudo no 0, 913. Curva à direita após a precisa saída agora, Leval. Após Leval direto conquista. 119.80, controle Salvador, 5167 a transporte. Trip 5221. Correto, trip 5221. E chame pronto para puxar e acionar na remota. Parar para o pushback acionamento 5221. Informação ao hotel, cópia Curitiba. Ok, então 3163, aguarde um minuto para a cópia Curitiba, o 380 nível. Afirmo, 3163 aguardando. Poxa, né, 6311, táxi em frente lentamente, via Alfa, Kilo e Pátio 3, aguarde para ingressar no principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando no principal, 6309. O 4861 na Baté, qual o alternado? Alterna conquista. Gente, já está pronto para o táxi? Confirme. Está para acionamento. Ok, está autorizado e chame para o táxi. Mike Bravo, vou falar. O objeto 5826, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha o nível 050, o ajuste no 013. No 013, no 013, na chegada Mari, 1923. 1923, decola 03, controle 1, 1923. 1918, mas pode chegar, 3163, prossiga. Autorizado Curitiba, 380 ao nível. Via Peruísque 58 até Sorocaba, após a Peralfa 310. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Sagaz, para interceptar a Peruísque 58. 198 ao controle, 5166 ao transporte. Autorizado Curitiba, 380 de nível, Upper Whisky 58, Sorocaba, Upper Alpha 310, Curitiba. Decola com...